Techno Machine. Techno Machine. Agora é moda no grau. No porradão sonoro, no grau você se joga. Vê que agora é moda no grau. Vem pra nossa festa, curtir uma bebida, curtindo com você, sorrindo pra vida, curtindo muito som. Com DJ Benilson, a farra começou. Seja bem-vindo. A festa tá bombando. Pode vir novinha no porradão sonoro. Sente só o clima. Pode vir novinha no porradão sonoro. Sente só o clima. Pode vir novinha com DJ Benilson. Sente só o clima. Pode vir novinha, DJ Fabrício Mix. Sente só o clima. David DJ. Machine! No porradão sonoro, no grau você se joga. Vê que agora é moda no grau. No porradão sonoro, no grau você se joga. Vê que agora é moda no grau. Vem pra nossa festa, curtir uma bebida, curtindo com você, sorrindo pra vida, curtindo muito som com DJ Benilson.